E a rainha, indignada, levantando-se do trono, ordenou: corte-lhe a cabeça! Alice, deixe a gatinha sossegada e preste atenção à aula de história. Você parece estar sempre sonhando, sonhando com outro mundo. Está vendo, Mimi? No meu mundo você não diria miau. Você diria sim, dona Alice. Porque se esse mundo fosse só meu, tudo seria diferente. Os animais falariam, as flores cantariam. Ah, no meu mundo. Meu gatinho ia ter um lindo castelinho, ia andar todo bem vestidinho. Para as flores, se eu vivesse nesse mundo só meu, passarinhos, como vão vocês, meus passarinhos? Vocês iam ter milhões de ninhos. Maravilhosamente só pra mim. Ai, os meus bigodes! É tarde, tão tarde até que arde. Ai, ai, meu Deus, alô, adeus, é tarde, é tarde, é tarde. Não se assuste, Mimi, é apenas um coelho branco. Mas que graça, de colete e de relógio. Seu coelho! Ó, seu coelho! Não, não, não, eu tenho pressa! Eu tenho pressa dessa! Ai, ai, meu Deus! Alô, adeus! É tarde, é tarde, é tarde! Aonde irá ele com tanta pressa? Naturalmente, alguma festa. Vamos correr atrás dele? Miau! Olhe, Mimi! Ele entrou no buraco daquela árvore. Vamos ver o que há lá dentro? Lugar esquisito para uma festa. Bem, eu sei que nós não fomos convidadas. E a curiosidade é uma coisa muito feia. Mas eu vou ver o que há dentro desse buraco. Mimi, espere aí fora. Adeus, Mimi. Socorro! Socorro! Mimi, eu estou caindo! Estou caindo! Meu Deus! Meu Deus, esse buraco não tem fim. Imagine se eu passasse pelo centro da Terra e saísse do outro lado de cabeça para baixo. Até que, afinal, aterrissei. Aqui deve ser o quarto do coelho. Seu coelho! Ó, seu coelho! Pronto. Já foi embora novamente. E agora, como é que eu vou sair daqui? Ah, só se for por aquela portinha que ele saiu. Mas é tão pequenina que só cabe um coelho. Quem sabe se eu torcer a maçaneta... Ui! Oh, meu Deus! A maçaneta fala! Você quase me amassou! Por favor, eu tenho que passar! A questão é que você é muito grande. Não cabe nesta porta. Mas então como é que vai ser? Seu coelho! Oh, seu coelho! Menina, não chore tanto assim! Suas lágrimas são tão grandes que encherão tudo aqui e nós morreremos afogados. Cuidado, menina! Que enchente, que dilúvio! Depressa, apanha aquela garrafa. Beba antes que seja tarde. A garrafa? Oh, sim, mas pra quê? Beba, porque você bebendo aquela água ficará pequenininha e poderá passar pelo buraco da minha fechadura. Eu vou beber. Isso. Oh, eu estou diminuindo. Estou menor ainda. Ainda menor. E eu estou do tamanho de um coelhinho. Vamos, menina. Monte na garrafa que está boiando antes que você se afogue. E assim, montada na garrafa que estava boiando no rio de suas próprias lágrimas, Alice atravessou pelo buraco da fechadura e foi sair no País das Maravilhas. Marinheiro, eu sou vivo sempre assim, navegando eu vou pelo mar sem fim. Nunca me interesso pelo tempo, pois o tempo nada faz por mim. Ô moço, como é o seu nome? Eu sou Dodô, o pássaro marinheiro. O senhor poderia me ajudar? Eu estou toda molhada. Nesse caso, só há um remédio. Entrar aqui na corrida do seca-seca. Rodando em volta deste rochedo, todo o bicho fica seco. Vamos, menina, não há tempo a perder. Entre na roda. Roda, roda, roda, roda, roda sem parar. Pois rodando assim a nossa roupa vai secar. Pula, pula, pula, quem parar faz muito mal. Todos bem felizes nesta roda colossal. Salta, salta, salta nesta grande confusão. Pois quem vive alegre não tem preocupação. Gira, gira, gira por aqui e por ali. Tanta correria nesse mundo eu nunca vi. Vira, vira, vira, vira, vira sem parar. Pois virando assim a nossa roupa vai secar. Pronto! Estou sequinha de novo! Obrigada, seu Dodô! É tarde, tão tarde até que arde. Ai, ai, meu Deus, alô, adeus, é tarde. Oh, o coelho branco novamente. Seu coelho, ó, oh, seu coelho. Não, eu tenho pressa beça. Ai, ai, meu Deus, alô, adeus, é tarde. Seu coelho, espere. Pronto, desapareceu novamente e me deixou perdida aqui neste lugar. Oh, mas que lindo jardim! Oh, e como é curioso! E as flores cantam! Borboletas e tulipas se beijam, se enche a terra de alegrias mil. Novas flores no jardim vicejam. Alice? O que é uma Alice? Não conheço. Deve ser uma flor silvestre. Isto aqui são as suas pétalas, é? Não, é o meu vestido. E isto aqui? Vejam só que hastes horrorosas. Oh, por favor, não são hastes, são as minhas pernas. Nesse caso, você não é flor. Deve ser um matinho qualquer. E se ficar aqui, poderá crescer e nos abafar. Vá-se embora. Não queremos mato aqui. Isso. Fora! Fora! Fora daqui! Fora! Fora! Daqui. Bem que as flores poderiam aprender a ter boas maneiras. Enxotarem-me deste jeito. Ah, é eu. gata fumando um cachimbo oriental. Tu, quem és tu? Eu sou Alice, estou à procura do coelho branco. Neste caso, pergunte a alguém ali naquela festa. Estão tomando chá? Ai, que graça! Os bulhos tocam música. Quem são vocês, hein? Eu sou o Chapeleiro Louco. Eu sou a Lebre Maluca. Estamos numa festa de desaniversário. Desaniversário? O que é isso? Bem, o ano tem 365 dias. E só um dia é o seu aniversário. Todos os outros são dias do seu desaniversário. Neste caso, hoje é dia do meu desaniversário. Oh, é mesmo? Que coincidência. Então... Um bom desaniversário pra ti, pra mim. Um bom desaniversário pra mim, pra ti. Um desaniversário todo mundo sempre quis. Um bom desaniversário feliz. Obrigada, muito obrigada. Gostei muito. É tarde, é tarde. Tão tarde até que arde. Ai, ai, meu Deus. Alô, adeus. É tarde, é tarde, é tarde. Ah, pronto. Lá se vai novamente o coelho branco e eu precisava tanto falar com ele. Provavelmente não voltará mais e eu vou ficar perdida nesta floresta. Antes eu nunca tivesse vindo aqui. Será que eu nunca vou aprender a pensar antes de fazer as coisas? Amuli, gato de Tito, si jas kengimbali diori, amini, edi boloro, edi comrats grabe. Quem estará cantando esta canção incompreensível? Que engraçado. Um sorriso. Um rosto. Um corpo. Uai, é somente um gato. Mestre Gato para servi-la. Como vai, menininha? Por favor, Mestre Gato, eu quero voltar para casa, mas não consigo encontrar o meu caminho. O seu caminho? Todos os caminhos aqui são os caminhos da rainha. Mas que rainha? A rainha de copas. Se quer o caminho mais curto, passe pelo meio daquela árvore, você a achará. E devagarinho o mestre gato desapareceu. Primeiro o seu corpo, depois a sua cara. Depois tudo o que ficou foi o seu sorriso. De repente, o tronco de uma grande árvore abriu-se ao meio e através dela Alice viu... Um lindo jardim de rosas. Ó, jardineiros, por que vocês estão pintando as rosas brancas de vermelho? Nós vamos pintando assim, as rosas cor de carmim. É bom pintar, é bom passar a tinta até o fim. Estamos pintando assim, as rosas cor de carmim. Mas por que pintar as rosas brancas de vermelho? O fato, moça, é que nós plantamos rosas brancas por engano. E como nossa rainha só gosta de rosas vermelhas... A nossa rainha, sim, só gosta cor de carmim. Se ela chegar, é nosso azar, será o nosso fim. E como morrer é ruim, pintamos cor de carmim. Fazendo por aqui? Apresentando sua majestade, a rainha de copas. Ha. Quem esteve pintando minhas rosas de vermelho? Cortem-lhes a cabeça. Oh, não, majestade, por favor. Cortem-lhes a cabeça. Oh, majestade, tenha piedade do jardineiro. Quem? Quem é você? Eu sou Alice. Alice? Bem, você sabe jogar croquê? Bem, eu acho que sim. Pois então vamos começar o jogo. Mas você terá que jogar de cabeça para baixo. Que modo esquisito de jogar croquê. E o pior é que se você ganhar o jogo, ela manda cortar sua cabeça. Oh, mestre gato, você está aí em cima da árvore. Oh, não sou eu todo, somente o meu sorriso. A rainha não pode me ver que fica furiosa. Eu vou dar um empurrão nela. Não, não, não. Faça faça isso, não faça lá isso. Lá vai. Ai. Oh, meu Deus. Alice, você me empurrou. Cortem-lhe a cabeça. Oh, majestade, não fui eu, não fui eu. E além de tudo, antes de ser condenada, eu deveria ter pelo menos um julgamento. Muito bem. Neste caso, mestre Coelho, comece o julgamento. Ouçam, ouçam. Por haver atormentado, maltratado e irritado a nossa amada rainha, Alice terá que perder a cabeça. Ah, novamente o coelho branco. Então era para isso que ele estava com tanta pressa, para o meu julgamento. Primeira testemunha, o chapeleiro louco. O que sabes a respeito deste horrível incidente? Rainha, eu lamento que isso tenha acontecido justamente no dia de seu desaniversário. Hoje é o meu desaniversário? Naturalmente. Isto é o suficiente. Alice é culpada. Soldados, cortem-lhe a cabeça. Oh. Cortem-lhe a cabeça. Cortem-lhe a cabeça. Alice. Cortem-lhe a cabeça. Alice. Oh, mestre gato, me ajude. Oh, meu Deus, como eu queria que tudo isso fosse um sonho. Pois você está sonhando, Alice. Sonhando. Sempre sonhando. O gato empurrou a rainha e... Cortem-lhe a cabeça! Cortem-lhe a cabeça! O que é isso, Alice? Você está sonhando? Acorde, vamos! Está na hora do chá! Oh, meu Deus! Que sonho!